Atlântida, Atlântida, Atlântida. Bota o restinho do meu café aqui. Ah, vai ser sensacional. Quem quer um Cuba? Cuba Libre? É um Cuba. Cuba Libre? Meu amigo Zumar lá de Floripa, ele não fala eu uma Cuba, né? É uma Cuba Libre, né? Ele fala, eu vou tomar um cubinha. Foi um desgraçado, é isso, meu. Cara, que botou o móvel do computador aqui. Chutou a canelinha. É, acabou de dar uma canelada, cara, no móvel. Uma ajoelhada na quina do móvel, cara. Ô, meu, sabe pra que serve a canela, né? Cara, foi o joelho, cara. Também serve, é dispositivo pra achar móvel no escuro. Ô, Pianja, é a segunda vez. Vê se tu me apronta essa. O Féter é dúvida pra amanhã, galera. Oh, pessoal do FUT. Não tem essa de dúvida, não. Fome pra caramba. Não tem. Fica a dica ao funcionário insatisfeito. É, isso. Botar armadilhas pro chefe. Armadilhas pro seu chefe. Estamos chegando com o Pretinho Básico e a telefonia imbatível do Big. Tudo de melhor pra você. Fala, Marcos Pianges. Beleza, cara. Mandar um abraço pro garotinho que tá aí embaixo. Nosso Paulo, querido ouvinte, Paulo Queiroz. De Blumenau, vieram de carro nessa chuva. Blumenau. E deram uma paradinha em Porto Alegre só pra nos ver. Mas só pra tá ver onde? Tô indo pra Gramado. Ah, eu falei que agora em agosto nós temos uma balada em Blumenau, né? São os, né, pobres que vão a Gramado, né, Pianges? Não, eles são ricos. São ricos. São ricos. E esses tu conhece pessoalmente, espírito, são ricos. Ricos de espírito, né? E aí ele disse que da outra vez ele tentou ir. A outra vez que a gente foi a Blumenau. E aí não deu, porque eu não tenho idade ainda. Né? Mas bota o pai aí na jogada. Uma rica de uma criança, cara. Tu vê que é uma criança de família, uma criança bem criada, bem educada pelos pais. Que pitelzinho, né? Que pitelzinho. Querido demais o guri. Cara, outra coisa que eu queria dizer, mandar um abraço de novo pro nosso querido Armando da Confeitaria Itália, que faz as nossas tardes de chuva muito felizes. Ô, Armando! Aqui no prédio da Atlântida, cara. Pô, baita aniversário pro Luciano Costa. Exatamente. Hoje fazendo 38 anos, cara. Tá acabado, cara. Quase 40, Luciano Costa. Mas tu esquece que ele tem uma rede Atlântida inteirinha pra cuidar, né, velho? Mas não dá estresse, cara. Nada, quase nada. Mas ele não aparenta ter 38, né? Parece ter 23, assim. Exatamente. Cara de bebê. Ao contrário do amigo aí que aparenta... Que tem 28 e aparenta 48. É verdade. Tá bem, verdade. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS KGzinho, Marcos Pianges, Maurício Amaral. Isso, estamos esperando. Grande elenco. Obrigado. Cara, eu parei num postinho ali embaixo. Só um pouquinho, não, pera um pouquinho. Que parou é no o momento desabafo das estrelas mó. Toda estrela mó que chega vem dar discurso, rapaz. Chega atrasada. Vai, palestra. Qual é a palestra, Lele? Vai, cara, num postinho ali embaixo pra comprar uma Coca-Cola Light Plus. Aí o assédio, não, porque agora ganhou a Coca-Cola. Não. Aí teve um cara que chegou ali com um guincho pra guinchar um carro. Posso falar o nome da empresa do guincho? Claro. Urgecar. Mas é pra falar bem ou falar mal? Falar mal. Não, então não era pra... Então era outra. Aí parou o guinchinho. O guinchinho dele atrás e ele bloqueou todos os carros que estavam parados na frente da loja de conveniência. Certo. E aí, tipo assim, eu tô há 10 minutos esperando ali. Nossa, é 10 minutos na vida, não, cara, é muita coisa. Não, é muita coisa. E especialmente quando tem que estar 10 minutos, há 10 minutos daqui em algum não, lugar. Ainda não mais bastando. Quando tem uma estrela móvel que quase não vem no programa. Pois e é. Quando vem, chega atrasada. Pois é. Aí não, e aí eu fiquei ali, daí eu fiquei olhando pro cara assim e falei, pô, velho, vai demorar muito aí. Aí ele me olhou, sabe o que ele disse? Mais ou menos uma hora, rindo da minha cara. E aí, e tu? Não, eu olhei pro frente e falei, piadista, o cara. Piadista, o cara ainda. Aí entrei no carro e fiquei esperando, né, cara? Quanto tempo esperou, Lelê? 10 minutos. Ah, não, então ele é um piadista mesmo. Imagina, o cara tava de bom. Lelê, tu imagina a situação, Lelê. Presta atenção, pega comigo, vem comigo. O cara tá ali, numa roubada, tendo que paletear um carro. Tendo que paletear um carro pra cima do guincho. Carro todo molhado. Como se ele paletear, é só encaixar o cabo de aço e puxar. Ele tem que paletear pra cima do guincho. Outra que daí ele vai sair dali, sabe-se lá onde é que ele vai. Vai lá no Detran largar o carro, tá? Aí chega lá no Detran, pô, o Detran não tá exatamente abastecido pros belas mulheres em trajes mínimos e tal, né? Não, ele vai cruzar lá os parceiros do Detran. Que lugar está com mulheres em trajes mínimos hoje? Não sei. Esse tempo. Então que faz pergunta difícil. Ali na casa do Maurício. Eu não queria falar, mas se o Pianges disse. De qualquer forma, quero mandar um abraço pra rapaziada da Urgecar ali. É, meus bruxos, cara, muitos já me salvaram. E também pro Detran. Cala a boca, mas esse magrão que tá dirigindo o guincho. Mas ele de é um prefixo piadista. G02 foi grosso comigo. Ele, mas ele, não, ele foi piadista. Piadista, tá, piadista ainda, grosso galera. Grosso é tu, Lele, grosso é tu. Vamos lá com os destaques comentados do Clique RBS. Eu sei. Postos registram aumento no preço dos combustíveis em Porto Alegre. Cada vocês estavam ouvindo o nosso amigo, querido colega, Túlio Milman. Que não haveria, Da Zero Hora. Hã? Que não haveria aumento esse ano, né? Não, mais do que isso. Que não haveria aumento e que os postos de Gravataí estão com um índice muito abaixo dos postos de combustível em Porto Alegre. Inclusive que tem gente saindo de Porto Alegre e indo ali em Gravataí abastecer. Tá valendo a pena. Tá valendo a pena na hora de encher o tanque. Fica a dica. Na Zona Norte, um estabelecimento, especialmente se for na Zona Norte, claro, que é pertinho. Que é bem ainda. Vocês encheram o tanque quando foram agora no... devia ter, né? É verdade. Na Zona Norte, um estabelecimento subiu o preço do álcool em 0,10%. Aliás, 10 centavos, fixando o valor do litro em 1,79. Mas pra quê? A gasolina passou de 2,46 para 2,58. Eita! A desculpa é que os produtores de cana-de-açúcar estão vendendo a matéria-prima mais caro devido às perdas na produção geradas pelas enchentes do Nordeste. E a gasolina? É que a gasolina recebe 25% de álcool. Mas é incrível, bacana, né, cara? É incrível. Quando tem enchente, sobe. Quando tem seca, sobe. Quando é entre safa, sobe. E quando tudo bem, fica no preço. Devia cair daí, né? Mano. Não é mas fácil. Sabe que o governo conta com esse dinheiro, né? Eu não sei como chama isso, mas alguns economistas que estão nos ouvindo, vários estão nos ouvindo, sabem o nome disso. O governo conta com um lastro de aumento e não queda de preço de gasolina. Lastro, então aumenta o petróleo, aumenta a gasolina. Diminui o petróleo, calma, segura a gasolina aí não sei quanto tempo, 15 dias, mês. Pra tu poder ter esse lastro e aí baixa. Nunca só que daí quando vai baixar, já aumentou de novo o petróleo. O lastro é a manha deles, né? Claro. Tem outra, deveria ter opções e abastecer nos postos que vendessem combustíveis mais baratos. E tu não tem essa opção. Sim, porque eu não vou dizer o que que é. É um arranjo. Pressão. Baixar o volume. Então é isso, cara. Então vai pra Gravataí, se realmente tá mais baixa a gasolina lá, vai pra Gravataí e deixa os caras aqui lambendo o dedo, aí, entendeu? Se tiver mais baixo realmente, como disse o Túlio Milman, e deve estar, avisa os amigos, né? Isso. Pô, abastece no posto tal de Gravataí. Essa é a força do consumidor. Isso até o... Vai forçar a baixar o preço aqui. Claro. Ou vão forçar a levantar o preço lá, né? Não acredito. Aí a lógica é a lógica perversa. Isso acontece, tem uma lógica assim, ó, dá uma telefoneminha. O dono de posto que mora na rua tal, número tal, que tem 3 filhas. Que isso, que é preço que mais isso, baixo? Marcelo. Então, quanto é que tá a tua gasolina aí? Marcelo. Quem sabe no 2,58? Não, Marcelo, não. É ali assim no número tal. Mas é denúncia. Então tá bom, um grande abraço. Desliga o telefone. E aí deixa o cara sem dormir uma noite, né, Marcelo? No dia seguinte tá tudo igual. O que que ele vai se preocupar? Tá bem, vamos a mais um destaque comentado no Clique RBS. A Kraft Foods Brasil anunciou o recall de copos do tipo Squeeze dos personagens do filme Shrek para Sempre. Ah, não. A Kraft detectou que o copo não atende aos quesitos de segurança para manuseio por crianças. Por que não viram antes, né, cara? Teve um cara lá que aprovou, né? Atende aos requisitos, pode liberar. Provavelmente o Imetro. Ah, salva que eu tava enganado. É verdade. Infelizmente, a gente testou com macacos. Que isso, cara? E as crianças, aparentemente, têm um pouquinho mais de manuseio com o copo e acabaram perdendo alguns dedos. Ah, olha aqui, ó. A tampinha que protege o canudo e as orelhas do copo podem representar risco de engasgamento caso sejam quebradas ou removidas e engolidas. Os produtos eram adquiridos pelos consumidores em uma promoção das marcas Traquinas, Tang e Royal. Exatamente. Recal. Fala, Everton Cunha. Mr. P. Opa, boa tarde, tudo bem? Tava eu subindo aí, parei na esquina do postinho ali. Esse postinho é famoso. Nossos queridos amigos do MPI ali da José de Alencar. Aí eu chego ali, aí tava o Paulo. Ou seja, repetindo tudo que vocês fizeram. Não, é mentira, eu tô brincando. Eu tô em defesa do cara da Urdecar aqui. Foi ele que resolveu a situação. Graças a ele que tudo ficou resolvido, tá? E eu passei agora lá e pude constatar e não demorou uma hora, como tava dizendo. Lelê, obrigado. Faz o seguinte, Lelê. Pula pela janela, Lelê. É, cara. Seja bem-vindo. Brasil fica em 12º em ranking de países mais felizes. Um ranking de 15 países mais felizes. Qual é a posição? Alegria. Qual é a posição? 12º. Mais de 1000 palhaços no mundo. No salão. No vamos mundo. Ao que segue. Legal. O primeiro, aliás, os primeiros colocados são Dinamarca, Finlândia e Noruega. Ah, também, né? Ah. Só os países nórdicos. A pesquisa da revista Forbes pediu para os participantes avaliarem sua satisfação geral com as suas vidas e fez perguntas específicas sobre um passado recente. É, lá não tem cheque especial. No total, não. 58% dos entrevistados no Brasil disseram que são felizes. Ah, 40% afirmaram estar na batalha e 2 alegaram estar sofrendo. As pesquisas foram feitas, respectivamente, em Jurerê Internacional, ingleses. Não sobe pra Jurerê Internacional, Beira-Mar Norte, também Moinhos de Vento, onde foi feita essa pesquisa. Ai, que dureza. No Moinhos ali tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo. E pra vocês? E aí, teu amigo? Eu não moro no Moinhos, né, guri? Eu moro ali. Pois é, uma das minhas casas é ali, eu tenho 3 carros ali na garagem, tá tudo tranquilo. Mandar um salve aí pra todo mundo que tá comigo ali no meu apartamento, o síndico, grande síndico. Mas tá na batalha pra manter os 3 carros, não é fácil, né? Não é fácil, muita gente acha que é tranquilo, mas queria mandar um salve aí pra todo mundo que tá junto nessa batalha no Bela Vista aí, tá complicado mesmo, falta, né? Um abraço aí pra todo mundo. Pra quem, cara? Mas onde é que era a entrevista aí? Onde é que era? Não diz o lugar. Eu moro num apartamento e logo embaixo de mim mora o Abílio, né? Mandar um abraço pro Abílio Diniz. Ah, Abílio Diniz. Abaixo dele. Abaixo do meu apartamento. Tu mora no andar acima do Abílio Diniz. Vamos fazer uma pesquisa interna de satisfação aqui. Féter, você é feliz? Completamente feliz. Maurício Amaral, você é feliz? Tô na batalha. Viu? Lelê. Ah, eu tô na batalha. Tchê, total, cara. Eu sofro. Gauchão? Eu sofro. Sofre do por quê, Gauchão? Mas não é feliz do jeito que é? Sou feliz do jeito que sou, então... mas sofro também. Mas sabe... E gosto de sofrer. Completa a tua volta na mesa aí. KG. Em busca da... Olha! Mas o que que então, é? Então, eu acho que esse tá dentro dos dois. Eu não estou completamente feliz com o teu. Eu tô sempre em busca da felicidade. Cara, felicidade são momentos felizes. Exato. E Piangers? Cara, eu me acho feliz, cara. Tá, então eu sou alegre. Não, cara, eu, por exemplo, hoje, no dia de hoje, segunda-feira, eu tive uma felicidade tremenda ao ficar sabendo da abertura da janela. Não, tá? Mas não é isso. Mas não é isso. É só um momento de felicidade, não, mesmo okay. No dia. Abre a cara, janela. A felicidade não é um lugar pra se chegar, é a estrada. Exato. E uma outra coisa também que não sei se eu vou estar sendo aqui carola, cri-cri ou o que quer que seja, mas é que eu preciso de muito pouco pra ser feliz, tu entendeu, cara? Se eu tiver as pessoas que estão, que eu amo bem. Isso. Se eu tiver as pessoas com saúde, se tá todo mundo tranquilo, sem passar necessidade, tá tudo ótimo eu pra não, mim, cara. Eu preciso de bastante coisa pra ser feliz. É mesmo, cara? Eu gosto de um quarto de mais de 2x2, assim, que caiba. Mas uma isso, bicama, isso é outra certo? Coisa, uma isso eu preciso ter uma bicama. Não, isso é satisfação. Isso é satisfação, não é felicidade. Eu preciso ter uma bicama. Aquela de puxar embaixo. Isso. Vocês já me perguntaram o que tu ia fazer se tivesse um cartão de crédito, né? Ah, já sei. Então, quando for enterrar o Pierce, tem que ser naqueles caixão, naqueles túmulos de parede. Paredinha. Não pode ser, gaveta, não pode ser eterno. Mas olha aqui, ó, sabe que o nome disso é satisfação, né? Ter essas coisas todas, brincando ou não, é satisfação, não é felicidade. É. Satisfação é ter. Felicidade é ser. Muito bom, Pi. Eu vou botar no meu twist hoje. Muito bom. E tem uma música como é o nome dele? É o Ben Harper, que ele fala o seguinte: when you have everything to lose. Quando tu tem tudo, tu tem tudo a perder. E também tem uma outra música dos Beatles que fala: you can't always get what you want. Não, essa é dos Rolling Stones. If you try sometimes. Mais muito um legal. Destaque tem aqui. Tem um coral do U2 junto. muito coral do U2. Novo trabalho. Mulheres atingem o auge da beleza aos 31 anos de idade. O resultado está relacionado à confiança de mulheres nesta faixa etária. Em um estudo realizado por cientistas da Universidade Britânica de Frankenhausen, os entrevistados deveriam responder quais mulheres eram as mais atraentes. Pô, mas isso não quer dizer nada, né, cara? Pode ter colocado 25 bagulho de 12, 15, 29, 68 e nenhuma de 31 que seja feia. Artista? Ah, bom. Entendeu? As de 31 foram mais votadas que as outras. Questionadas, então, sobre o que torna uma mulher bonita, 70% dos participantes citaram a confiança. É isso aí. Oh, legal. Porque a menina linda de 19, ela se perde na hora da maturidade, né? Sim. E tanto é verdade que a crise, é um na maioria das... Ela é maravilhosa, aí chega na doença. Não, e a prova disso é... A maior parte da crise feminina é dos 20 e poucos aos 60 e poucos. Aí é de 30. Dos 16 aos 60 e poucos. Aí não, passa disso. Não passa disso. Aí é de 36, não tá lá mais nem tão em cima assim. Mas sabe firme, o que quer e sabe como fazer. Impressionante, até os 12, 13 anos a mulher vai que vai tranquila, sem crise. 15, 16 começou a crise, começou aí não para mais. É verdade. Vai em crise até 69, depois passa. É. 70 anos aí, passa, já volta bem. É, aí vem a osteoporose 80. E acaba. Um beijo às nossas queridas ouvintes. Isso é tudo brincadeira, nós somos muito fãs de vocês. Quase de 31, de todas. Ai, 6h17, já passamos da hora dos pratos do dia. Pratos do dia no Pretinho Básico com Caju. 10h34, grávida, Giovanna Antonelli vai ao shopping com o filho e amigas. Mas tá grávida? Como é que vai com o filho? Eu já tenho um filho, né, Maurício? É, animal. Cara, eu não sei. A grávida vai com o filho em todos os lugares, né? Ah, é verdade. Eu não sei se tá nos pratos do dia, mas a mulher do Totti. Aham. Ah, tá no flash. Não, não tá, mas é. Aconteceu. 11 e 14, mulher do Totti vai à praia vai com um amigo. Enquanto o Totti tá na pré-temporada da Roma. Enquanto o Totti tá na pré-temporada da Roma. E o amigo ajuda ela a não cair segurando por trás. E o amigo a segura por trás. E depois faz cavalinho. E depois faz cavalinho com ela. Que isso, olha, mano? Upa no tio. É legal ter amigo que dá pra confiar. Não tem explicação aquilo lá. Ô, cara, olha só. Qualquer um de nós, se estivéssemos... Via foto. Se estivéssemos numa pré-temporada da Roma, qualquer um de nós aqui trabalhando e jogando, ganhando de 13-0 lá do combinado da não sei o quê... Dos garçons de Roma. Se visse as fotos da sua mulher... Brincando de cavalinho. Brincando de cavalinho na praia e dando risada. E tu jogando com os garçons de Roma. Esse é o pior. É cavalinho dentro d'água ou fora d'água? Dentro d'água. Ali na ondinha. É cavalinho marinho. Cavalinho marinho. Aquele cara fica na assim... Na ondinha. Daqui pra... É. Olha aqui, ó. Eu só tenho um problema. Eu posso ver brincando de cavalinho. Eu posso ver, inclusive... despidos num quarto. Agora, se a minha mulher estiver rindo com outro cara, tem problema. Ah, rindo? É. Se ela tá rindo com outro cara, é ali que tá o A mulher troço. Do Totti gargalhar. Cara, do Totti. Cara, é parceiro do Totti. O cara pode ser um piadista. Claro. Esse é o perigo. Cara, vê tua mulher feliz com outro cara. Não, cara, a tua mulher rindo com um amigo teu. O que o senhor acha? Entendeu? Olha aqui, ó. Ela séria, despida num quarto, não tem problema, cara. Não tá acontecendo nada. Ela séria, despida. Agora, ela pode estar vestida, rindo, cara. Ai, e se estiver rindo pela segunda vez, então. Se estiver rindo de espida, então. Aí deu! Deu! 11h14, Katy Perry é fotografada de biquíni nas Bahamas. Quem? Katy Perry. Cara, essa é uma das mais gostosas. Já viram o videoclipe de California Girls? Cara, música nova da Katy Perry. Eu sou muito fã dessa mina. E depois desse clipe novo... Tu não viu, Pianjas? Muito eu mais não vi, eu vi o California Gays, que é uma sátira esse filme. Eu vi o California Dreaming, com os Mamas and the Papas, vocês viram? Cada um tem as suas prioridades, né? Tá certo, mano. Meio tu que projetou, né? É o que a gente separou, a Califórnia. Meio-dia e 53, ensaio de Cléo Pires pra Playboy teve poucos reparos no Photoshop. Ah. Opa! Diz que vão ser 80 páginas com a Cléo Pires. Merecido, ah, para! Né? E é mais um pôster em DVD. 3D? 3D. Do Fiuk. Ah, bom! É. Não, bela, bela. Ó, oh, vai vender, hein, meu? Ah, mas vai ser uma edição especial, se é 80 páginas. Eu vou comprar páginas. 3. Vem cá, nessa confusão, a Cléo Pires é a irmã do Fiuk. É. Por parte, não, de, parte pai. De pai. Mas é, né? Claro, claro. Não tô confuso aqui. Não, não, cara. Não. Vou te dizer assim, se o mesmo homem, sim, se o mesmo homem fecunda 25 mulheres diferentes, temos aí 25 irmãos. Por parte de fecundador. Pai. Exatamente. Por parte de fecundador. 3 e 1, Kelly Osbourne encontra seu cachorro morto ao voltar de viagem. Pum! Que merda, cara. Tá me cheirando assassinato, hein, Marcelo? É verdade, eu tô acreditando num assassinato e com certeza colocaram pílula. Cheirou! Na carne do cachorro. Tá bem, Marcelo, obrigado. Pírula. Fica a dica como pírula. Matar cachorro. Pírula. Põe uma pírula na carne qualquer do cachorro. Qualquer pírula. Qualquer pírula. Cheirou! Eu vi no filme. 14-9, Misha Barton é fotografada aos beijos com o novo namorado. Misha Barton. É uma loirinha, 7,5, assim. 15-38, Madonna recebe advertência por festa barulhenta. Ah, acha que a Madonna, os vizinhos da Madonna pode ir até as 8 da manhã fazendo festa. É porque ela acha que fazer festa com Jesus tá liberado, né, galera? Não, não, não. 16-45, Cristiano Ronaldo vai a bar gay com o cantor Lance Bass. É verdade, estava eu lá a passear com ele. E aí que eu convidei ele para ir na manicure pintar as unhas. Mas não quero. Quero hora depois do bar gay. O Lance Bass é N5. Isso. Cantor gay. É um cantor, não. É um cantor que fazia o N5 com o Justin Timberlake. E aí depois se assumiu homossexual. Achei bonito. 17:41, Júlio César joga futebol com Evandro Mesquita no Rio. Pá, que momento, hein? Brother. Que momento. Isso, brother. Aí a câmera chegou no Júlio César e começou a chorar. Pô, eu me lembrei agora, lá, minha volta. E agora, há pouco, questão de... Hoje vai ser difícil aí, cara. 16 minutos 16 atrás, minutos, isso, cara? 16 minutinhos. É não mais do que isso. Era 6:14, Cagê. Online. 6:06. Gustavo Leão troca beijos com namorada. Bom pra ele, né? Quem é o Leão? Gustavo Leão? É o filho do Leãozão, não. O Leão Lobo? Não, sei lá quem é o Leão. O Emerson é da família Leão. O Rei Leão. Tá, mas quem é o Gustavo Leão? Malhação. Filho do Heriberto Leão, cara. Malhação? É Malhação. É o cara da Malhação? Deve ser, que a gente não sabe quem é. Então vai no Google aí, Maurício. Não tem o outro Leão lá, o Heriberto Leão? Heriberto Leão? Não sei, eu conheço o Emerson Leão. Não, o Gilberto Barros. O Leão. Leão Lobo. Não, Leão Lobo. É o técnico. Leão. Emerson Leão. O meu nome, guri? Gustavo Borges. Gustavo. Gustavo Leão. Gustavo Leão. É o Guga. Ai, parou tudo agora ele pra tá ver pra quem é o tal do Leão. É o Guga. Vai cair, cara, com esse Leão. Tá pra Leoa, tá mais. É mais pra Leoa, bem nessa. Acabou aí, né, KG? Acabou. Gustavo Leão. Aí, Mr. P. Gustavo Leão é o Guga na ressacada, cara. Pronto. Olha, vocês viram a imagem do Guga vibrando com o terceiro gol do Havaí ontem? Feliz a vida. Essa é pro Cristiano Manuel. Ah, é comigo. Eu estou aqui, então. Vou contar essa história que está sendo enviada pelo Thiago Novo Hamburgo. A Maria foi pela primeira vez ao ginecologista. E ali estava Cristiano Manuel do junto. E ficou na sala de espera, enquanto a esposa consultava com o doutor. Algum tempo depois, a Maria sobe uma fresta assim da porta e pergunta para ele que está sentado. Cristiano Manuel, meu amor, sabes me dizer, porque preciso aqui responder... Nós temos orgasmo? Né. E aí ele olha pra ela. Claro que não, não é, Maria? Nosso plano é Golden Cross. Fazia tempo isso aqui. É boa. Sempre tem alguém que não sabe. Isso é boa. Né? Essa é do tempo que a gente era obrigado ainda a dizer um outro nome. Isso aí. Manda aí um planejamento, né? E um querido Robertson, que é colega de trabalho dele. Thiago de Novo Hamburgo que mandou. Muito bem, obrigado. Vai daí, né, Marcola. O psiquiatra conversando com o louco, né? Bem, louco. Você costuma ouvir vozes sem saber quem está falando e de onde elas vêm? Vozes. Sim, doutor, sim. E quando você ouve essas vozes? Quando eu falo no telefone. Mandou a Fátima Miranda. Boa, ah. Fátima! E aí, Lelezinho? William Loreto, cara. Loreto? É, cara, legal o e-mail dele, mas eu não posso dar nome. Ele deve ser parente do Loreto. É de Viamão. Não, então dos sorvetes Loreta, né? É. Duas bolas em cima da sua casquinha. Como é que é? Sorvetes Loreta. É o patrocínio aqui. Ah, é? Bolas em cima. Piada velha do Porã. Porã tá de férias, hein? Porã tá de férias. É, não, ele manda aqui. Então tem que ter a piada. Pessoal, Porã tá de férias. Ele manda aqui uma série de curiosidades inúteis. Manda aí, Lelê, manda aí. Então vamos lá, cara. Ceplofobia. Como é? Ceplofobia. Com S. Sabe o que é ceplofobia? Não, tenho a mínima ideia. É quem tem medo da lua. Boa. Mas tem que ser muito viado, né? Não, tem que ser muito ceplófobo, né? O dublador francês do Homer Simpson é casado com a dubladora da Marge Simpson. Olha, que loucura! Eles podem dublar, né? Legal. O francês. É, o francês. O brasileiro, ele é revoltado, né? Eu não sei. Como assim? Todo brasileiro aí? Não, não, o dublador brasileiro, porque ele não recebe os direitos pelos DVDs vendidos no Brasil. Tá, mas mudou, né? É, aí mudou, porque eles recusou a continuar. Nós entrevistamos ele. É o Valdir, Valdir Santana, lembra? Valdir Santana. É o negro, né? Faz um, isso, faz isso. Um não é mais ele. Sim, não é mais ele. Era ele, né? Faz o Ed Murphy também. É. Faz o Ed Murphy e o Homer Simpson, né? E infelizmente deixou de dublar. Eu achei que o Simpson perdeu muito a graça sem o Valdir. É. Mas aí a gente se acostuma, né, cara? É, o Bozo mudava de cara. Não sei Mas o disso? Bozo tinha problema de cara e nariz. O Bozo. Sim, mas tinham dois caras que faziam o Bozo. Um deles era o Luiz Ricardo. Isso, e o outro era o que tinha o problema. Não, os dois. Não, não. O Luiz Ricardo? Não sei. É, não sei. É sério. Tá bom, mas enfim. Mas manda aí, Lele, que mais? Que, aliás, saber que tinham dois Bozo é inútil também, né? É, mas não, aí, ele morreu o papai papudo, né? Morreu o papai papudo. Quem era papai papudo? Crianças, que horas são? 5:60! Ele era o Pelé. Não, era criança nessa época. Era da turma Mafalda. Ele era da trupe do Bozo. Tá. Tá? Alô, criançada, o Bozo chegou, trazendo alegria. Aliás, o Bozo lembra muito o palhaço Krusty, né? As atitudes fora do palco. Mas eu acho que é uma franquia. Eu também acho. É inspirado. O Bozo é o Krusty. É uma influência. O Krusty é influenciado pelo Bozo. O Lelê falou de fobias. O Bozo é a franquia. Tem uma fobia chamada cenocilicafobia. Cenocilicafobia. Que é o medo do copo de cerveja vazio. Sério? Isso é complicado. Boa, cara. Boa. Uma lula possui 3 corações. Uma lua? Uma lula. Lula. Lula. E aí, presidente? É verdade isso? Companheiro, eu tenho milhares de corações espalhados por esse país. A Alemanha tem um povo que sabe de tudo e a gente tem um Lula que não sabe de nada. Esses dias acharam uma lula com 67 centímetros de órgão reprodutor. E a manchete era: Lula tem 67 centímetros de órgão reprodutor. E tava molinho. Haja... eu ia dizer, haja sangue, né? Pra... É que a carne de lula é a molinha, né? O meu sangue ferve por ti, atores de Hollywood eram pagos para fumar. Aquelas tragadas clássicas. O cara tinha que dar um cachezinho pra dar uma tragada daquelas. Humphrey Bogart, por exemplo. Nevou no deserto. Aliás, deixa eu contar uma história verídica aqui. Pua rapidamente. Com Humphrey. Não, uma história do meu sogro, doutor Sérgio. Uma história venérica. Que é o seguinte, ele era funcionário de uma grande empresa tabagista ou tabageira, como é que fala? Tabagista. Tabageira. Tabagista. Ou fumageira. É, fumageira. E aí ele não fumava, mas ele era funcionário da empresa. Aí um dia o chefe dele chamou ele: vem cá, tem um troço errado contigo aí, tem que fumar. Não. Como é que tu vai trabalhar aqui nessa empresa? Tá, não vai fumar? Isso há muito tempo atrás. Sim, há muito tempo atrás. Bem, o contrário. E aí ele passou a fumar, cara. Parceiro, tu acredita, meu? O parceiro meu artista foi convidado por uma empresa dessas pra fazer show. E aí, na hora de assinar o contrato, perguntaram pra ele: tu fuma? Não. Bom, então não vai dar pra tu fazer esse show pra nós aí, né? Porque se tu não fuma, não dá. Pô, que dureza, né? Cara, essa empresa não me procurou quando eu fumava. Que loucura, né, cara? Bom, grande abraço pro meu sogro, o doutor Sérgio, tá nos ouvindo lá no Imbé. Será que é verdade aquela história do cara que fazia o comercial? Que hoje em dia... Do Malboro, que morreu, Será que isso é verdade ou é coisa da internet? É uma lenda da internet, mas diz que o cara morreu que tinha câncer, né? Eu vi um papo semana passada que o celular nos seios da Larissa Riquelme foi uma ação de marketing. Ah, é? Sério? Não. Spam. Pode parar de bater, cara. Tá, mas eu não consigo. Lele Spam voltou. Não. Informação. O Potter me falou isso, agora que eu lembrei. Ah, o Potter Spam também voltou. Nevou no deserto do Saara em 1979. Sim, deserto. É, KG. Menos 10 graus. 79? É. Ah, mas 79 não é tão antigo assim, né? Contemporâneo, praticamente. É. Pra mim não, cara. Não é contemporâneo. Só pra ti, né? Pra mim não é contemporâneo. Apostado. A primeira calculadora foi inventada em 1642. Aí sim, né? Essa eu me lembro. Era, como é que chamava aquilo? Era... Ábaco? Ábaco. Como? O ábaco. É aquele negocinho de botar para um lado e pro outro. Então a calculadora é mais nova que o Mick Jagger, cara. Mick Jagger não. É mais antigo que a calculadora. Então, não, 1642, cara. Ah, tá, achei que 1642, só o KG tava lá. É que o Mick Jagger ele é mais velho que algumas coisas, por exemplo, que o Estado de Israel. O Estado de Israel é mais novo que o Mick Jagger. Tem a ver com isso, cara. Não, eu achei que era um negócio que... É que os caras querem engordar a lista de cultura inútil. Né? A chance de ser morto por um detrito espacial é de 1 em 5 bilhões. Bom, pelo menos isso. É, né? Ratos... Pelo menos dessa estamos livres. Ratos... Ratos podem durar mais tempo sem água do que camelos. Olha aí, ó. Sabia? Eu não sabia disso. Então é vamos útil. Atravessar o deserto com ratos. Com ratos. Ah, boa. É isso aí. E a Coreia do Norte não está no Google Maps. Ah, para! Tá aqui, por ó. Quê, cara? Manda um querido, hein? Querido, né? Pro amigo Thiago amigo dele. Thiago, né? Querido. Um Marco Thiago. Pra mim. Marco! Marco! E se possível. Pede... É o vô Hugo, é o vô Hugo. Se é possível. Desculpa, Lele. É o Marco pra mim. Esse é o vô do Marcos Pianges, o vô Hugo. Sempre, de Novo Hamburgo. De Novo Hamburgo, que sempre fica feliz quando o Marco vai lá Marco! Na casa dele. Marco! Que bom que tu veio, Marco. Tô feliz. Peralta! Quieta! Que coisa. Infelizmente chegamos até aqui, né, Marco? Ele fala aí. Infelizmente chegamos até aqui. E o amigo William aqui, que mandou e-mail, né? Ele pede, se possível, pro Zé Wilker. Mandar um punk rock até os ossos pra namorada Raíssa. Não, mas é. Olha, normalmente eu não faço esse tipo de referência. Vai cobrar cachê? É, e até porque o importante é o cinema, a cultura que está aí. Nós precisamos do apoio das empresas privadas. Dica de filme pro final, pro começo de semana. Atualmente nenhum que esteja valendo a pena, meu caro Marco. DVD, Canal Brasil. O Canal Brasil é interessante. O novo do Tarantino. É bom, mas eu prefiro que as pessoas valorizem. Você tá tomando os Campari agora de tarde? Eu sempre tomo Campari. Sempre gosto de estar. Martini? Ainda mais com esse tempo que está fazendo no Sul, Festival de Gramado. Vem aí agora. Muito bom, hein, viu, Muito bom. E hoje, viu, José Vilga, tá começando hoje o Festival Infantil Internacional de Cinema, ou alguma coisa assim. Festival Internacional de Cinema Infantil. Em Floripa. Legal. Valorize e leve as crianças para assistir, que vale a pena. Tem um filme que a minha filha tá louca pra assistir, que chama... Então leva ela. Eu e meu guarda-chuva. É, um negócio de... Podia ser lançado hoje esse filme, né? Pra ela. É dia perfeito. Hoje é o dia. Vamos fazer os classificados do Pretinho aqui. É clá, duas ofertas que chegam aqui no Pretinho Básico, @atlantida.com.br. Se o amigo um dia ficar na dúvida de qual seria o e-mail do Pretinho Básico, pense como é o nome do programa. Ah, é Pretinho Básico. E o nome da rádio é Atlântida, @atlantida.com.br. Boa charada. Olá, amigos do PB, sou o Maurício Beskov, de Novo Cabrais. Novo Cabrais é no Rio Grande do Sul, né? Isso. Mando este e-mail para que vocês me ajudem a realizar um desejo de minha namorada. Pô, tamo aí pra isso. Pô, mano. É nóis. Ela quer que eu me livre da minha coleção de revistas Playboy. Não. Pois ela acha que eu não devo mais possuir estes... É verdade, tá na hora de possuir outras coisas, Maurício. Esse tipo de coisa. Não tenho muita certeza, mas devo ter umas 40 ou 50 revistas. E peço que interessados, mandem e-mail para... Interessados. Para de anotar aí, Lelê. Pega aí, Lelê. Maurício Beskov. Decorei. Com KW. Beskov. @hotmail.com. Eu queria dar uma dica pro Maurício. Ah. Vinheta, eu acho que merece, né? Atenção, pessoal, uma dica do Lelê. Tem alguns exemplares, se ele tiver exemplares históricos, tipo, por exemplo, o da Xuxa. A da Hortência. Da Xuxa e da Vera Fischer, aquele de capa cor-de-rosa, lembra? Ah. Ele vale um bom dinheiro. Vale um bom dinheiro no Mercado Livre, inclusive. Tá bem? Tá bem, mas olha só, ele tá pedindo aqui. Nós temos dado na Maite Proença. Em aqui, média, R$3 por revista ou R$100 por todas. Pacotão? Pacotão. Deixa eu sugerir pra esposa dele. Deixa o rapaz. Deixa o cara. Porque isso, sem pila, não vai resolver a vida dele. É verdade. E dentro de 15, 20, 30 anos, eles vão dar ao casal muitas risadas olhando essas revistas. Recordando coisas da época. Boa, Everton. E vai ter que há 2 anos então. Casado mais, né, cara? Aí o cara vai precisar das Playboy, né? Não pra que tu esteja agorando, né, cara? É, até porque, olha, lembrar das matérias, lembrar de quem eram as pessoas que faziam sucesso, como é que estavam na época, o que se usava. É legal. Tá certo. Mais uma oferta aqui nos classificados do Pretinho. Olha, pessoal, tô precisando de uma ajuda, tô precisando de dinheiro. E sei que vocês não vão me emprestar. Por isso tô vendendo um óculos da marca Evoque. Modelo Amplifier, uma edição da marca de aniversário da Doc Dog, comprei no ano passado, não tem nem um ano de uso e está nos trinques. Paguei caro na época e estou vendendo por R$500. Qualquer contato para a compra do óculos pode mandar pro meu e-mail Humberto com H, Humberto.butter, manteiga em inglês, B-U-T-T-E-R, @gmail.com. Manteiga, o famoso manteiguinha, claro. É o Humberto Manteiga. O Humberto deve ser o segundo irmão, né? É o primeiro, é o Zé Roberto. Tá bem, é isso então. Vamos faturar? Vamos, Almir. 24 para 7. Vamos lá, emoção, agora. Vamos faturar, Almirzinho. É um carrinho de mão com roda de madeira. E acompanha uma gaiola para codorna, onde eu tô criando um hamster. Como assim? Quem quiser desfrutar dessas duas maravilhas, vai a bagatela de 25 conto. Opa! E leva de brinde um carregador de iPod. Mas qual é a relação que tem entre os produtos, Almir? É, tudo sendo vendido numa Santa Casa, entendeu? É uma nova parada do momento, que agora onde tu... Onde é que tu conseguiu tudo isso nesse kit aí? Isso se chama Combo. Combo? Combo do Almir. É um carrinho de mão, uma gaiola de codorna e um carregador de iPod. Manda aí meio pra Pecos, arroba... Peraí. E o hamster vem junto? O hamster não vem junto. Morreu. Nós comemos, né? Aliás, carninha é boa. Tá bom, é. Eu quero aproveitar e também anunciar aqui para venda. Posso anunciar também? Pode. Colírio Super Bonder. Estamos vendendo e importado direto de Portugal. Já foi, querido. Valeu, amigo. Show de intervalo. Boa ideia, Emanuel. Voltamos em seguida. Atlântida. Estamos de volta pela Rede Atlântida com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado ao Big pela parceria. 16 minutos para 7, doutor Alceu. Vamos falar rapidamente aí dos esportes e vamos entregar, né, doutor Alceu? Porque afinal de contas tem bola nas costas. Daqui a pouquinho às 8, hoje é segunda-feira, em toda a Rede Atlântida. Casa Perini Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta bola nas costas. Vai daí, doutor Alceu. Abrir a janela, doutor Peter. Abre a janela. Dá pra ver ela, boa, Cajê. E sabe quem é que vai ser a sede da Copa em 2022? 2022? Mas duas, três Copas daqui, doutor. O Japão. De novo? Exatamente. É, já tá confirmado isso? Não, tem umas informações de coxinha ali. Um japonesinho. Doutor, você tem um japonesinho. Não tá confirmado de 2018 ainda. Mas repetindo o México, né, cara? Que foi em 70 e 86, 16 anos de diferença. 2002, 22, né? Viu? Papai Lelê só tem a sua cara de bobo. Porque Tá na hora. A força da FIFA popularizar lá mais ainda o esporte, né? Olha, tá na hora. O primeiro esporte é o beisebol lá. Tá na hora de criar um novo tempo. Porque o futuro cada vez mais é presente. Um novo tempo. Apesar do futuro. O que mais que tem, doutor Alceu? Só isso, não vai falar mais nada. Pediu prepa. Tá bom, doutor Alceu. Falamos às 8, né? Muito obrigado, doutor Alceu. A janela. Eu vou dizer uma coisa rapidamente sobre a janela. É triste a vida do torcedor colorado. É. Agora que o time se ajeitou... vão ter que abrir 3 vagas no time. Ah, eu vou te falar. Não é bom. Não é bom. É verdade, não é bom, cara. E o Tinga tá suspenso, o né? O Tinga... Não pensando ainda. O Tinga tem um jogo de suspensão. Não vai precisar cumprir. Mais essa ainda. Como não? Ah, cara... No Bola nas Costas. Isso. No Bola nas Costas, agora vamos pro Bota a Boca. Tem um valo aqui do lado da minha casa aqui que os caras não vêm. Tem um valo aqui do lado da minha casa aqui que os caras não vêm arrumar nunca. Ai, moço, esse colégio já foi assaltado umas 10 vezes. Agora no Pretinho Básico. Bota a Boca. Muito bem, mais uma edição do Bote a Boca aqui no Pretinho. Primeiro... É o Pretinho Básico ajudando os problemas da sua comunidade. Mande o seu e-mail pro mesmo e-mail do programa, pretinhobásico@atlantida.com.br. Diz o nosso ouvinte aqui, Lucas Cerrito. Trabalho há 1 ano na AJ Renner, bairro Humaitá, e pegava todos os dias o ônibus na frente da empresa RM. É 681, mas a nossa queridíssima EPTC, que na opinião do nosso amigo Lucas só faz burrada, tirou a parada da frente da empresa e colocou na base de 200 a 300 metros mais longe. O brabo de tudo é que colocaram quase no beco da Vila Farrapos. E os colegas do dia e da noite já foram assaltados várias vezes desde que mudaram a parada de lugar. Ajuda aí, valeu, Lucas Cerrito. Bom, o que nós vamos dizer, né, cara? EPTC, por que mudou de lugar a parada, é a pergunta, né, cara? Pra que mudar a parada de lugar? Não, talvez até tenha um, né? Ninguém vai chegar um dia e olhar aquela parada da JR. Vamos tirar dali e vamos botar lá, ó. A parada, uma paradinha ali, né, cara? O nego não vai fazer isso, né, cara? Botar uma parada na deve ter um motivo. Então, por favor, aí a EPTC, alguém que possa nos dizer por que mudou essa parada de lugar. A gente agradece. E no beco já tem parada, né? É, exato. Muito bem, aqui é o Mário de Rio Grande. Aproveitando este quadro do programa, eu queria fazer 2 reclamações. A primeira é sobre a falta de policiais nas ruas de Rio Grande, principalmente à noite e nos finais de semana. Sexta-feira fui assaltado. E a semana retrasada também. Caraca, onde é que foi assaltado 2 semanas seguidas, cara? Queria pedir mais policiamento nas ruas de dia e principalmente à noite, já que é muito raro tu avistar algum policial na cidade de Rio Grande. E a segunda é a respeito do preço da passagem de ônibus, onde agora a prefeitura está fazendo várias estações, entre aspas, onde, segundo eles, tu pode pegar 3 ônibus pagando o valor de uma só passagem, caso tu use o bilhete eletrônico. Mas se tu for usar o dinheiro, tu terá que pagar o valor das passagens, caso seja necessário pegar os 3 ônibus. E só lembrando que a passagem custa R$ 2,25, o que é um roubo para uma cidade pequena que só tem 196 mil habitantes, o que provavelmente significa que tu quase nunca vai precisar pegar 3 ônibus, já que a cidade é, como eu falei, pequena, diz o nosso ouvinte Mário de Rio Grande. Muito bom. Perfeito. Tá bem, é o espaço do Pretinho para você botar boca, reclamar do que não gosta aí na sua comunidade, seja ela onde for. Botar a trilha do Raul nesse quadro, né? Eu também vou reclamar. Boa, vamos atrás dessa trilha aí do Raul. Agora pra fazer sucesso. Bota só o musical ali, né? Vai editando. Muito bom, vamos dar uma rodadinha. Vai daí, Mr. P, manda pois bala não. Aí. Olá, galera do Pretinho. Sou a Mariana de Floripa, tô enviando uma matéria que eu li e achei interessante. Me digam aí se vocês concordam com esse ponto de vista. Manda um... É verdade. Pro meu namorado Estevan, que deve ter a pronúncia de Estevan. Beijo pra todos. E diz o seguinte a matéria: o que os homens mais temem nas mulheres? Ordens. Boa. Umas das mais assustadoras são as mulheres que gostam de dar ordens. Elas simplesmente não permitem que o parceiro faça também aquilo que ele sente vontade. Ah, que tudo saco. Quem comanda é ela. É cada movimento, cada carinho, enfim. Vocês conhecem alguém assim? Pianjas conhece? Sim, claro. Quem? Que é dá ordem? É? A minha mulher. Muito. Pito, conhece alguém assim? É. Aliás, hoje briguei em função disso. Quem, Pi? É, deu briga, briga lá em casa com a minha mulher, porque ela brigou dizendo que ia mandar em tudo e eu fiquei chateado. Tá, e tu, Maurício, não. Tu, KG? Conhece. Hã? Conheço murchando. Só um pouquinho. Ele recebeu uma mensagem agora dizendo, diz que conhece. É falaram que eu ia ser só um pouquinho que o Caixinha vai ligar pra perguntar. Que conhece, porque você tem que dizer que não conhece. E tu, Feta? Eu conheço também, cara. Mas é um erro delas. Conheço. Elas não sabem, mas é um erro. É um erro. Porque se a gente obedecer todas as ordens delas, a gente vai virar um submisso. Zumbi, um cachorrinho. Não, mas eu vou dizer uma coisa. Eu não obedeço todas as ordens delas. Elas não querem, acreditem. Elas querem um amante, Pedro. Elas não querem. Eu, no meu primeiro casamento, eu fui um cachorrinho e ela me abandonou. Então no meu segundo, eu não fui um cachorrinho, eu fiz tudo ao contrário, e me abandonou igual. Abandonou igual. Então agora eu não sei o que fazer, entendeu? No terceiro casamento, o que, que vai fazer, não, né, Pietro? Não sei o que fazer nesse terceiro Caraca, casamento. Caraca, mano. É isso, quer mais, Pietro? Muito bem. Você tem uma mensagem agora, tchau. Mais um item que os homens mais temem nas mulheres: perua. Aquelas que usam maquiagem carregadíssima. Ah, é bravo isso daí. Cabelo tingido demais, roupa coloridíssima que chamam a atenção. Sombra azul. Isso. Mulher pegajosa, aliás. É isso, né? É. É uma terceira classe já. O que os homens mais temem nas mulheres. A perua e a pegajosa são diferentes. São diferentes. Não, às vezes pode ser a mesma. É, claro. Isso. Pô, ela carinho... pode ser perua, pegajosa e da ordem. Isso. Aí acabou. Dar carinho pra quem amamos é bom, mas também não pode ser demais pra não tornar muito pegajosa, né? Como só fica agarrada no pescoço do cara, fica enchendo de beijinho, isso aborrece o homem. Não dá pra reclamar também disso aí, né, cara? Se a mulher não é carinhosa, se a mulher não dá beijo, se a mulher não faz, o cara reclama. Se a mulher é pegajosa, o cara reclama. Acho que é aquela mina que te liga 15 vezes por dia, assim. Sabe? Mas essa já não é a tua mulher, isso, entendeu? Essa é uma namorada nova. É. Não. Tua mulher já não te liga 15 vezes por dia, cara. Sabe que a coisa mais admirável, a coisa mais admirável numa mulher é a capacidade que ela tem de, indiferente ao tempo de estar contigo, continuar te abraçando e te olhando no olho e com vontade de beijar. Isto é a coisa mais admirável numa mulher. Tu pode ter. Pessoal, pessoal. O Everton vai dar a letra. Vem cá, velho. É verdade. Isso é verdade, cara. É verdade. Olha aqui, ó, com 15 anos de casado, 20 não anos de casado. Não pode perder o calor, a chama, né? Não pode apagar a chama. Isso. Não pode apagar a chama. Ela é capaz de. Eu mantenho isso, detalhar. É diferente, Galzinho. Querer te beijar. Tu entende que eu não queria falar de ti, assim, não sei se tu. Mas eu mantenho, eu posso ensinar pras pessoas. Tia. Os teus namorados têm gostado, assim. Que namorado o quê? Ah, tá, desculpa. Desculpa. Seguindo em frente aqui, ciúmes. Depois da pegajosa vem a mulher hiper ciumenta e não, né? Aquela que futuca ali, fica futuca. Quem futuca? O verbo futucar. Tá mexendo nos MSN, essas coisas. E anda com o homem. Celular, internet, videocassete. Carro louco. Não dá, né, Lelê? Não dá. É brabo isso daí. É. Tem um amigo nosso que diz o seguinte. Isso daí é bom, né? Não. É brabo isso daí. Tem um amigo nosso que diz que se tu descobrir alguma coisa de mim, eu me separo. É verdade. Ele falou, pô, e nunca a mina nunca procurou. Se separou, ele nem procurou. Falta de cultura. Homens precisam se orgulhar da mulher que está do lado. Ah, é. Uma burra é brabo. É, Maurício. Imagina, duas, três, quatro, cinco. Depende, Maurício. Não, pra depende casar. Exatamente. Ah, bom, aí sim. Pra viver junto. Agora, convenhamos, né? O contrário também não dá. É, não, pode ser. A inteligência é demais, sempre com papo cabeça, não, é brabo também. É brabo isso daí. É brabo isso daí. É que fica difícil pro Lelê achar uma mulher que tenha um... Cara, eu sou um cara divorciado no momento solteiro, bem resolvido. Tudo. Olha aí, pessoal, descobrimos o estado civil do Lelê. Tô bem. O Lelê tá numa fase ascendente, cara. Tá tranquilo. E o mais interessante... Mas todas as mulheres que o Lelê se relacionou eram mais inteligentes que ele, né? Todas. Não, é muito fácil ser mais inteligente. O mais interessante do Lelê é que ele ainda mais sendo mulher, né? Ele é divorciado e solteiro, entendeu? Isso. Ele não é divorciado e podia namorando. Ser casado de novo. É, porque depois que tu te casa e te separa, tu tem que usar o divorciado separado é muito prega, né, cara? Divorciado desquitado, é mais chifoso. Desquitado. Não, desquitado é velho, cara. É. Por isso que eu sou desquitado. Divorciado, cara, tu já tem que fazer uma... Sabe, tu tem que levantar a papada, assim, pra falar, não, eu sou divorciado. Separado, fala murchando. Isso aí é brabo. Ah, legal. Desquitado, o cara cresce uns 10 anos. Assim. Não, é, desquitado, cara. Desquite. O teu blazer, olha só a palavra, desquite e divórcio. O teu blazer tá moderninho, tá modernoso. É. Tu fala assim, tô solteiro, modernoso. Mas eu não posso falar que eu tô divorciado. Já fica, o cara chama atenção essa... camisa de baixo. É, mas só desquitado, é fica nos 80 pra ganhar. Tu sabe que eu gostei da definição do Lele. É verdade, separado murcha, né? É, mano. E mulheres não gostam. É, meu, como é que tá separado, não? Separado. É que o cara que disse que é separado é porque a mulher tomou iniciativa. É. Diz que é divorciado que o cara pediu divórcio. Tudo bem, é. Viu? Viu? Eu te falei que eu ia melhorar a vida aqui. Tá melhorando muito. Valeu, guincho. Cada dia que passa. Valeu, guincho. Um abraço pra rapaziada da Urgecar. Mas o melhor de tudo é ser viúvo, né, gente? Que isso, bom é ser viúvo. Tá louco, Pian. Pô, o teu vô Marco é viúvo, não é? O meu vô Hugo. Opa, desculpa. Não, o teu vô Hugo é viúvo, não é? Marco! Ele comemora muito. É mesmo? Ele fala mal da minha avó. Como é que ele fala? O cara não tem sentimento de culpa, né? Como é que ele fala? Como é que fala? Muito relaxada. Muito relaxada, Marco. Era relaxada. Ele fala que a tua avó era relaxada? Sério, cara? Fala, cara. É possível, cara. E ele era muito mais relaxado. Ele toma... Enfim, ele... É, tá bom, vamos lá. Mulher interesseira. Mulher interesseira. Uma das piores. Uau. É a interesseira que só pensa em dinheiro. Tá. Escolhem os homens através da classe social, eu, sinais de riqueza. Graças a Deus, enfim, não conheço uma mulher assim. É. Nunca me relacionei. Não, nunca. Posso me falar uma frase assim, uma mulher assim? Pode, cara. É brabo isso. Muito bom, muito bom. Tá vendo só, Mariana? Rendeu o teu e-mail, Mariana. Que o Lelê é um cara experiente com as mulheres, né, cara? É, 37 anos já, né? Já deu pra. Vamos dar uma olhada na hora aqui, rapidamente. 18 horas, 56 minutos, 50 segundos. Minutos e 10 segundos, temos tempo. Vai lá, Cajezinho. Sebastião morava na parte de cima da casa e a namorada na parte de baixo. Ah. Certa noite, Sebastião vestiu uma camiseta escrita com um T bem grande, que significa tião. Um tesão, né? Depois pegou a lanterna e foi pra baixo de casa, que tava escuro, né? Foi ver a namorada. Chegando em casa, bateu na porta. Pegou, apagou a lanterna e colocou na cinta por dentro da calça. Ela abriu a porta, viu a camiseta nova do Tião e exclamou: nossa, Tião! Que tesão, hein? Ao que o Tião disse: não, meu bem, minha lanterna! Vamos no Lelê, vamos aproveitar o Lelê. Vamos no Lelê, vai, Lelê. Obrigado, cara. Vai, Lelê. O sacristão avisa que tem uma mulher querendo falar com o padre. Ai, ai, ai. Ele vai atender e dá de cara com uma mulata maravilhosa, digna de título de rainha de bateria, com corpo escultural e mini saia. Me falaram que o senhor está procurando empregada. Você tem a voz mulata, Lelê. É. Vamos caprichar, cara. Faça a tua voz. Lelê. Faça a tua, que aí é a voz mulata. Como assim, cara? A tua, normal. Vamos conferir a hora, cara. Observatório Nacional. 18 horas, 58 minutos, 10 segundos. Seja rápido, Lelê. Né? 1 minuto e 50. Vamos pular, vamos deixar o Cid, então, né? Não, vai você, eu quero ouvir você. Vai o Cid, você. Conta amanhã uma. É, amanhã eu conto uma. Amanhã eu tô de volta, aqui é uma. Eu gosto de você, não, Lelê. Não, vai o Cid, porque tu é prioridade, Cid. É mesmo? É, pelo amor de Deus, obrigado. Quem sou eu? Obrigado. Ah, bota um colírio aqui, ó. Colírio. Oh, muito obrigado. Vocês estão bem? Sim. Aqui quem mandou foi o Matheus de Sapucaia. Dizendo assim, vocês já devem estar de saco cheio dos meus e-mails, mas eu insisto. E os salmos que ele manda diz assim: demorei muito para te encontrar. Agora eu quero só você. Teu jeito todo especial de ser. Eu fico louco com você. Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer. Só sinto com você. É uma 40 cadela, segundos, Cid Moreira. Manda bala aí. 40 segundos. Onde eu parei? Agora eu quero só você. Ah, é? Quer ver? Estava cansado de me preocupar. Quantas vezes eu dancei e tantas vezes que eu só fiquei. Chorei. Agora eu quero ir fundo lá na emoção. Cid Moreira, era isso, querido. Muito obrigado pela sua participação, pena, aqui no Pretinho Básico. Esteja novamente conosco amanhã, 13 horas, para mais um Pretinho Básico na Rede Atlântida. Boa noite!